tava pensando em um tema, trazendo algo novo pra eu compor. Mas eu só lembro dela plena, louca me pedindo amor. Eu que tô acostumada a ser indomável, encontrei com essa mina que é imprevisível. Achei que sabia tudo sobre amar e vida, mas ela me mostrou que tava em outro nível. Eu vou tirar sua solidão, mas não vou ser sua companhia. É que eu tenho meu jeito malucão, não me prenda nada e a madrugada guia. Mas quando ela passa tudo muda, ela me tira o ar e eu fico mudo. Não sei se eu falo algo, paro e penso, como essa mina me deixa tão maluco. Prometo que vou te fazer sorrir se a tristeza um dia te procurar. Mas se eu for motivo da sua dor, por favor me ensina a fazer sarar. Hoje eu só quero sair daqui contigo pra qualquer outro lugar. Talvez a gente veja o sol nascer, deitado na areia de frente pro mar. Minha mente trava quando ela me beija, ai, ai, ai, ai. Meu mundo para quando na minha cama deita, ai, ai, ai, ai. Tiro sua roupa e sei que ela deseja, que hoje a lua tá cheia, lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia, hoje a noite incendeia. Acordei de novo pensando na gente. Você levou contigo algo que me pertence. Minha paz, ô mulher, devolve minha paz. E sempre que eu te vejo eu te quero mais. E será que a sua vontade aumenta como a minha aumenta? Que você me deseja como eu te desejo. E se você deitada na sua cama, fica imaginando a gente lembrando do nosso beijo. Posso passar na sua casa de madrugada e a gente se ver. Sem ninguém nos ver, eu quero fazer tudo que você quiser fazer. Eu gosto dessa tua marra, pose de braba, que finge não ligar pra nada. Não dá pra entender o porquê, porquê. Não dá pra entender porquê. A mente trava quando ela me beija, o mundo para, tão bela sereia. A mente trava quando ela me beija. A mente trava quando ela me beija, o mundo para, tão bela sereia. A mente trava quando ela me beija. Minha mente trava quando ela me beija, ai, ai, ai, ai. Meu mundo para quando na minha cama deita, ai, ai, ai, ai. Tiro sua roupa e sei que ela deseja, que hoje a lua tá cheia, lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia, hoje a noite incendeia. A minha mente trava quando ela me beija. A minha mente trava quando ela me beija. Quando ela me beija. A minha mente trava quando ela me beija. A minha mente trava quando ela me beija.